anticipated moment in racing. Unbelievable! You got it! Bom, pessoal, voltando então agora para o bloco da Sprint Cup, né, o segundo bloco dessa edição número 72, onde vamos falar da Duck Commander 500, né, aconteceu lá no Texas sábado à noite, uma corrida, para mim, uma corrida bem morna, aí, corrida sem muita coisa para acontecer aí, mas né, a briga foi intensa ali pela liderança, ali, principalmente nas últimas voltas aí, entre Jimmy Johnson, Kevin Harvick, Denham Jr., Joey Logano e Brad Keselowski, não os cinco diretamente ali, mas eles trocaram bastante vácuo ali para tentar essa vitória aí, né? Principalmente Denham Jr. tentando manobras diferentes aí, mas uma corrida em si, no contexto geral, para mim, não foi de bom grado, né? Foi uma corrida meia boca. Claro que é a minha opinião, viu, pessoal? Não vou contra a opinião de vocês, quem achou a corrida muito boa e interessante. Vitória do Jimmy Johnson. Jimmy Johnson foi que levou, né, aquela tradicional bota como troféu para casa. Atirou com os revólver, né, com os dois revólver lá, né, empunhado no Texas. Então, parabéns ao Jimmy Johnson aí, conseguiu a sua vitória de número 72 na Sprint Cup. É a sua quinta vitória no Texas, né? E uma curiosidade aqui, essa é a primeira corrida que ele vence em abril, né? Geralmente é a corrida do final do ano, ele participa da corrida sempre do final de ano. Essa ele participou da primeira corrida aí e acabou vencendo aí o Jimmy Johnson. Então, parabéns ao Jimmy Johnson aí pela sua vitória nessa corrida aí, que foi, pra mim, bem morna, bem tranquila, mas tivemos corrida. É, passando aqui, pessoal, o resultado aqui da corrida rapidinho aqui. Vou só entrar nos detalhes mais importantes, né? Jimmy Johnson agora soma duas vitórias esse ano, né? Ele que vinha de problemas em Marshall, acabou vencendo agora. E o Jimmy Johnson ainda continua nessa oscilação aí. Em segundo colocado foi o Kevin Harvick. Kevin Harvick continua naquele ou venceu o segundo, né? O Kevin Harvick de Texas do ano passado, né? Que ele tá nesse daí, né? De primeiro a segundo, só em março que ele acabou terminando aí fora desse primeiro segundo, foi o oitavo colocado. Então, o Kevin Harvick é um cara que vem dispensando comentários aí do desempenho dele nas pistas. O Denham Jr. foi o terceiro colocado, né? Denham Jr. que soma o seu terceiro colocado na temporada, né? Ele foi terceiro na Daytona 500, terceiro em Atlanta, né? Lá na Folds of Honor Kick Trip 500, né? E foi terceiro agora no Texas, agora na Duke Commander 500 aí. Então, parabéns ao Denham Jr. aí, né, pelo seu terceiro lugar aí que chegou no Texas. Aqui fechando, ainda tem mais duas posições. O Joey Logano foi o quarto colocado, né? O Joey Logano continua muito, muito, muito bem aí. Continua aí todas as corridas dentro do top team, né? Ele, tanto o Kevin Harvick como o Joey Logano, e tem mais um piloto que eu vou falar daqui a pouco quem é. Continua aí terminando todas as corridas esse ano dentro do top team, né? Só que ele quase escorregou ali, foi lá em Las Vegas, foi o décimo colocado, né? Bateu na trave ali, mas ele continua aí terminando todas as corridas dentro do top 5. Então, parabéns aí o Joey Logano, o desempenho do Joey Logano. O outro piloto aí que também está com bom desempenho aí, se não fosse o problema dele na Daytona 500 de motor, né, o Brad Keselowski também acho que estaria nessa daí também, todas corridas dentro do top team, que do Daytona para cá, né, depois em Atlanta ali, de Atlanta até agora também todas as corridas dentro do top team aí. Então, parabéns ao Brad Keselowski, quinto colocado, fechando aí, né, o top 5. Em sexto colocado foi o Jamie McMurray, né? Parabéns ao Jamie McMurray aí. Ele ainda soma ainda apenas três resultados positivos, né? Que é o segundo colocado em Phoenix. Foi décimo semana passada no Texas, semana retrasada no Marshall, né? E semana passada o sexto colocado no Texas. Outro piloto aí que eu quero chamar a atenção também é o Jeff Gordon. O Jeff Gordon continua nas boas sequências de corridas aí, né? Desde Phoenix, depois que ele teve um problema lá em Las Vegas, desde Phoenix, ele continuou super bem aí. Em março, uma vitória bateu na trave, foi o nono colocado, né? Acabou sendo punido aí o Jeff Gordon no finalzinho da corrida e não teve mais tempo hábil de reverter o resultado. Então, parabéns ao Jeff Gordon pelo sétimo colocado, mais um top team para ele na carreira dele. Só para passar esse número de top team aí, pessoal, mais um top team na carreira do Jeff Gordon. O Jeff Gordon soma 458 top team. Realmente é muito top team aí pro Jeff Gordon, um número impressionante mesmo, né, do Jeff Gordon aí. E para colocar mais ainda vocês aí a par dos números da NASCAR aí, né, o Jeff Gordon é o terceiro colocado em número de, perdão, eu coloquei errado aqui, ele é o terceiro em top 5, ele é o segundo, né, em top team atualmente, que está na NASCAR hoje, né, com 458. Acima disso, só o Richard Petty com 712. Essa marca, para mim, nunca ninguém vai bater. O cara pode começar com 18 anos e correr muito bem, mas ele nunca ninguém vai bater essa marca aí do Richard Petty com 712 top team. O Jeff Gordon agora é o segundo colocado com 458 e o Mark Martin, né, 453. Aí, o Jimmy Johnson, né, ele é o 18º colocado com 296 top team. Só para vocês terem uma noção do tamanho do resultado aí, do tamanho do trabalho do Jeff Gordon, né, pessoal. O Casey Kane foi o 8º colocado, né. Casey Kane parece que vem aí misturando aí, né, vem mesclando aí corridas mais ou menos, com boas corridas. Fez uma boa corrida aí o Casey Kane aí, 8º colocado no Texas Case Kane, então parabéns para ele aí. O carro 78, né, do Martin Truex Jr. foi o 9º colocado. O Martin Truex Jr. continua naquela. Todas as corridas, 7 largadas, 7 corridas dentro do top team ou top 5, né? Então parabéns aí o Martin Truex Jr. por estar fazendo um grande ano com uma equipe aí single car aí, onde as coisas são difíceis, mas ele recebe aí a aliança aí da RCR aí com os motores aí mais fortes aí, dando um respaldo maior aí, a equipe vem se desenvolvendo muito bem esse ano aí, 9º colocado, parabéns ao Martin Truex Jr. Cal Edwards, né, salvando aí, precisando de bons resultados. O Cal Edwards consegue o seu primeiro, pessoal, apenas o primeiro top team no Texas, né, o primeiro top team dele no ano, né, foi no Texas agora, o primeiro top team no ano. Realmente, Cal Edwards, num resultados amargos para ele aí, né, deixando uma má impressão para ele aí, não andando muito bem. Ele até chega a andar durante a corrida dentro do top team ou top 5, mas depois acaba caindo aí, apenas o 10º colocado, o Cal Edwards, que salvou, né, um top team aí, né, o primeiro da temporada aí pro Cal Edwards aí. Para mim tá muito abaixo do que o próprio Cal Edwards poderia dar à equipe Gibbs. Bom, falando um pouquinho aqui dos números aqui, né, que é antes de já completar aí, né, a corrida teve duração de 3 horas e 33 minutos, tivemos 8 bandeiras amarelas, né, a margem de vitória foi de 1.1 do Jimmy Johnson para o Kevin Harvick, e tivemos 29 trocas de liderança. As bandeiras amarelas, foi primeira foi o 33 que acabou rodando, né, o do Alex Kennedy, que rodou na curva 4. Depois tivemos 2 bandeiras amarelas por detrito na volta 110 e 173. Na volta de número 20, o Joey Logan, perdão, o Matt Kenseth acabou rodando, né? Na volta 46, o Marco Anetti acabou tendo problemas também. Depois o Justin Allgaier teve problemas. O Justin Allgaier, que foi um péssimo final de semana para ele, largou 24º, terminou 39º, muito problema para ele mesmo. Realmente o final de semana se esquecer pro Justin Allgaier, que vinha de bons finais de semana com bons resultados aí. Depois tivemos na volta 296 uma bandeira amarela por detrito na pista, e na volta 310 tivemos uma outra bandeira amarela aí, com o incidente do carro 47 do Edinho Mendiger, né, acabou batendo na curva 3 e 4 aí, e o Edinho Mendiger acabou se complicando na corrida aí, né? Terminou bem lá para trás de novo, mais uma vez, o Martin ou Edinha Mendiga. O meu prêmio fez muito pelo pouco que tem. É, hoje, essa semana, eu vou ter que passar ele pro... É difícil falar, rapaz, que tivemos só os pilotos bons em chegar nele entre os primeiros. A gente não teve nenhuma uma surpresa aí, né? Mas podemos colocar. E foi realmente foi uma, tudo uma surpresa aí. Mas eu vou colocar aí como o Sam Horst, pelo carro que ele vem tendo aí, né? Um bom resultado aí. Não é. Não, ainda não é, não, né? Vamos colocar o Eric Mirola pro décimo colocado. 19ª colocação aí pro Hélio Camirola aí. E nós sabemos que esse carro 43 não está muito bem, pessoal. Bom, falar um pouco aqui sobre como foi a corrida, né? A corrida foi uma troca de liderança tremenda aí, né? Muita troca de liderança, já que tivemos várias bandeiras, várias paradas em pits, né? Em bandeira verde. As bandeiras amarelas acabou chegando nas janelas ali, então acabou não mudando muito ali, né? Só mais no final da corrida ali que rolou algumas estratégias ali, foi onde que aumentou o número de pit stops aí dos pilotos aí. Mas foi uma corrida bem interessante, né? Eu, pra mim, foi uma corrida tranquila, mas corrida interessante, apenas interessante. Eu não gostei muito da corrida, não. Pra mim, uma corrida normal, vamos dizer assim, nada de espetacular aí. Espetacular mesmo foi a vitória de Jimmy Johnson, né? Vitória para ele de número 72 na carreira dele aí. Então parabéns aí, ô Jimmy Johnson aí, pela sua vitória aí, né? Agora temos, já vou passar aqui pro campeonato, pessoal. Eu vou falar o campeonato, que o campeonato de pontos corridos eu até posso passar para vocês, mas ele não é muito mais interessante com essa nova regra de Chase, né? Só que o top 5, para vocês terem uma noção, atualmente o Kevin Harvick é o líder, Joey Logano no segundo, Martin Truex Jr. no terceiro, Keselowski o quarto e Casey Kane o quinto. Tá? Esse é o campeonato de pontos, que você olha para os pontos e fala, não, o Kevin Harvick está liderando. Não é bem assim, né? Aliás, o Kevin Harvick lidera, né? Mas ele está empatado ali com o Jimmy Johnson, né? Com duas vitórias também. Kevin Harvick em duas vitórias, Jimmy Johnson duas vitórias também. Né? Depois vem o Joey Logano e o seu companheiro de equipe, o Brad Keselowski, né? Como eu já citei em outros programas aí, a Penske já está com o seu burro na sombra, já garantiu os dois carros agora, né, pro Chase. E o negócio agora é só tentar desenvolver algo já pensando pro Chase aí, os dois pilotos aí. Mas claro que tem muita água para passar debaixo dessa ponte aí. Então, só um pequeno detalhe aí, a turma da Penske, dois carros, 22 e 2, já classificados para o Chase. Em quinto colocado, Denny Hamlin chega aí em quinto colocado com a sua vitória em Martinsville, né, que segurou o Keselowski muito bem no final da corrida. Então, parabéns ao Hamlin aí, ele que fecha, né, o grid aí dos pilotos que venceram, né, que tem vitórias. Como ele tem apenas 205 pontos contra 246 pontos, Denny Hamlin é o quinto colocado. Agora o piloto aí que mais tem pontos aí, que até que muitos pilotos que já venceram, né? Martin Truex Jr. tem 266 pontos, ele é o sexto colocado. O Casey Kane é o sétimo. Dale Earnhardt Jr. é o oitavo. O Eric Camirola é o nono. Em décimo vem o David Reagan, né? Décimo primeiro, Jamie McMurray. Décimo segundo, Matt Kenseth. Décimo terceiro, Jeff Gordon. Décimo quarto, Carl Edwards. 15º, Casey Mears. E 16º, o Paul Manor, né? O Paul Manor que fecha aí os 16 primeiros, caso o Chase acontecesse hoje, né? Esses seriam os 16 pilotos classificados para o Chase. Tivemos semanas anteriores aí, tivemos, por exemplo, a Danica, né, já aparecendo entre os contenders aí ao Chase aí, mas ela já não aparece mais nessa lista aí, né? Então, parabéns aí a todos os pilotos aí que estão realmente se empenhando aí para conseguirem estar no Chase aí. O que eu vejo assim mais estranho mesmo, né, é o caso que tipo assim, nós tivemos 7 corridas e 2 pilotos, né, já venceram 2 corridas aí. O ano passado foi um pouco diferente, né, desse ano aí, né, tivemos vários pilotos vencendo. Esse ano já temos dois pilotos com duas vitórias, né? Eu creio que esse ano vai ficar mais ali entre os que estão se desempenhando melhor aí, que é o caso do Jimmy Johnson, é o caso do Kevin Harvick, né? Joey Logano, Brad Keselowski, são os quatro pilotos aí que realmente todas as corridas estão apontando aí, dando a cara aí para vencer aí. Realmente são os pilotos que devam vencer mais corridas esse ano aí. Claro que tem muita coisa para acontecer, muita pista diferente ainda. Temos Daytona, temos Talladega, temos duas corridas em misto, temos corridas em ovais grandes, temos Pocono, que é uma pista diferente. Temos Indianapolis, que é uma pista tradicional, onde que tudo pode, o jogo lá pode mudar, já que lá nunca a estratégia correta, sempre acaba se ousando um pouco mais para tentar um bom resultado. Então tem muita coisa para acontecer ainda, né? Na questão ali na questão de campeonato aí, na questão de vitória, quem vai vencer. Então, pessoal, ainda tem muita coisa para acontecer ainda. É, só para falar aqui, a Danica Patrick perdeu duas posições, né? Ela estava em 15º na semana passada, ela perde duas posições e cai para 17º, fica fora dos 16 primeiros pilotos que vão para o Chase. Bom, pessoal, os meus destaques, né, da corrida foram esse mesmo. Só repassando aqui o top 20 aqui para vocês: Jimmy Johnson, vitória de 1.072, Kevin Harvick em segundo, Dale Earnhardt em terceiro, Joey Logano e Brad Keselowski fechando o top 5, Jim McMurray, Jeff Gordon, Casey Kane, Matt Truex Jr. e Kyle Edwards fecham o top 10, Danny Hamlin, Ryan Newman, David Reagan, Kurt Busch e Rickenhouse Jr. são os 15 primeiros, Danica Patrick, Greg Biffle, Trevor Bain, Eric Amirola e Austin Dillon fecha os 20 primeiros colocados aí, né? Então, pessoal, é isso mesmo. A corrida, no meu modo de ver, foi bem tranquila, né? Não tivemos nada de especial, nada de diferente essa corrida aí. Estamos destacando aqui. E só relembrando mais uma vez também, eu tô sozinho, então não tenho com quem argumentar alguma coisa aí. Então, pessoal, vou encerrando o bloco da Sprint Cup por aqui. Parabéns ao Jimmy Johnson com a sua vitória de número 72 na Sprint Cup, quinta vitória no Texas. Pessoal, eu já volto com o bloco das perguntas dos fãs, né, de vocês, e das apostas, né, para o final de semana em Bristol, que para mim vai ser mais um grande final de semana aí, tanto como foi em Máximo. Até logo, pessoal. Is my favorite game, and you know I can't be beat when I'm in the driver's seat. See, I got a lead foot and gas in my veins. God put a V8 where he should have put brains. There ain't a race I haven't run. There ain't a race I haven't won. And it's been 7 days since I've won a race, and I don't plan on leaving this place till I've won another. Said you cry at home to your mother. See, I got the car, the skill, the crew, the will. God hates a sinner, but he loves a winner. You dare to show your face? Come on, Ace. Let's race. .43 cars on the field and I'm sitting on the pole. Pace car's gone, the green flag drops, 500 miles to go. Let's race. 24 car, left hand side. Go low, you come off. You got him. 17 car, taking the high road. Well, I ain't good looking and I could have been smarter, but I've been in the lead since this race started. I got it all tied up and put away. I won't be the hero today. You held your own for a lap or two, but then your rookiness started showing through. You ran out of ammunition, dropped like 4 or 5 positions. Now your car's getting loose and it's tough to steer. I can see it all clear from my rearview mirror. You're gonna be a statistic like the 40 other clowns who missed it. So go on, drop the hammer, floor the gas, draft all you want, I'll still kick your ass. You gotta pick up the pace. Come on, Ace, let's race. Turn 3, lots of smoke. Just listen to me, I'll talk to you right through. Go low, and cut it. Wreck on turn 3, caution's out, so I pull into the pit. Fill the tank and take 4 tires, put a little wedge in it. Now let's race! Alright, caution's out, pits are open. One more lap, come in. Meet you to the line. We're gonna take 4 tires. Well, I'm a maniac, and I'm on the attack, and you're a race.